Nas sombras eu sou Chicamar, nas costas o mundo levanto. Cada segundo meu é contado, o nosso tempo tá acabando. Não posso mudar o passado, mas posso fazer diferente no futuro. Não quero morrer um renegado, sem nenhum amigo pra ficar de luto. Sombrio, sóbrio, sinto um calafrio. Eu não tô sozinho, tá eu e você. Um livro caiu na minha realidade, nessa noite fria. Mas assim como minha alma, as páginas estavam vazias. Eu leio cada página, mas não entendo nada. Só sei que pra cada palavra é uma lágrima. Ela dizia na carta que tava magoada e me culpava por ter se afogado em lastimas. A culpa é minha, acho que sim. Sai da minha vida, me deixa sozinho. Adeus menina, a vida é assim. Paguei minha passagem pro vale do fim. A escolha mais dolorosa que eu fiz. E ainda perguntam se eu sou feliz. E ela sempre soube que eu era o louco. Sabia que eu só escondia minha pele. Desde o começo suspeitava do meu jogo. É como se ela fosse o L. Porque ela prefere eu na bad, bad. Morreu nossa série, igual The Walking Dead. Meu passado fere, coração não esquece. Então colei no set e fiz um rap sad. Diz que eu sou ruim, mas eu sempre soube. Tá dentro de mim, já não é de hoje. Esperando o dia que você vai pôr meu nome no Death Note. Diz que eu sou ruim, mas eu sempre soube. Esperando o dia que você vai pôr meu nome no Devinus. Meus olhos vermelhos de um Shinigami podiam ver a vida útil dessa vida de mentiras que escolhi. E o frio do vazio é um caso à parte. Cada vez menos light. Deus já tá em arte. Acorda em minha cabeça, já aguardarte. E o ponteiro do relógio agora indico meus últimos 40 segundos de vida. Eu me coloquei nesse beco sem saída. Pagar com tudo deve ser só a justiça. Não vou dizer que vou me arrepender se fosse outra mentira. Acho que todo tempo eu enganei você. Eu sou como Kira. Que eu sou ruim, mas eu sempre soube. Tá dentro de mim, já não é de hoje. Esperando o dia que você vai pôr meu nome.